for the win. Di-ya-ba-da-di-di-ya-ba-di for the win. Di-ya-ba-da-di-di-ya-ba-di-ya-ba-di-ya-ba-di-ya-ba-di. Your love is rain, my heart the flower. I need your drink or I will die. My very life is in your power. Will I wither and fade or blossom to the sky? Agua de bebê, água de bebê, camará. Água de bebê, água de bebê, camará. Eu quis amar, mas tive medo. E quis salvar meu coração. É que o amor sabe um segredo. O medo pode matar o seu coração. Água de bebê, água de bebê, camará. Água de bebê, água de bebê, camará. Ti bada web, ti abada e ti apata e bebê. Ti abada e ti apata e bebê. Ti bada web, ti abada e ti apata e bebê. Ti abada e ti apata e bebê.